levantará. Não me exercito em grandes coisas. Não me exercito em grandes coisas. Espero agora e sempre em ti, Senhor, Rei de Israel. Seu Senhor quem me sustenta e dá o alimento. O seu reino vou buscar, tudo a Ele entregar, e as outras coisas virão. As outras coisas me virão. Meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram. Exercito em grandes coisas. Espero agora ser em ti, Senhor, Rei de Israel. O que poderei me acrescentar? É o Senhor quem me sustenta e dá o alimento. O seu reino vou buscar, tudo a Ele entregar, e as outras coisas viverão. As coisas viverão. O seu reino vou buscar, tudo a Ele entregar, e as outras coisas me virão, se virão, e as outras coisas me virão. As outras coisas virão. As outras coisas.